lá, oh lá lá, oh lá lá. Dos pássaros, um doce tom. A sinfonia dos pássaros, um doce tom. O namoro a dois, um barco a vela. Com a vela, oh, lá, lá. O namoro a dois, o barco a vela.